Olá, olá, olá, ok, Não, já podes encontrei. arrastar, tens que querer. Temos que treinar um Olá, bocadinho. Vai, eu sou o gajo. Pronto, para. olá. Sim, ok, continua, continua. Então, e tens aí os tetos de quê? As minhas tetas estão junto ao umbigo. Ei, pô, estás-me a deixar cheio de sedão, eu quero chupar-se. Ah, olha. Eu Sim. normalmente uso um push-up bra para disfarçar durante o dia. Preferes? Não, não, não, eu quero isso tudo ao natural, tudo ao Achas-nos natural. ao natural? Ah, ok. Sim. Olha, que idade é que Ah. tens? Eu tenho 24 e tu tens 45, não é? Ah, sim. Tenho um filho Que da já tua foste idade. mãe? Sim, É? tenho um filho da tua idade. Não, na Pô, verdade quem eu tenho. me dera se eu tivesse uma mãe para lhe chupar em dois dedos com 24 anos, eu nunca saía de casa, digo já. Este rei ser forçado. Não, foi fixe, foi fixe. Ah, ok. Foi forçado, mas foi aquele forçado que os gajos curtem bué. Este tipo de gajo curte bué. Isto é de doido. Eu disse olá ao gajo. Ok. Só espera que o Killmaster entre. Ah, ele não vai entrar, então vá. Ele diz, gravem esse depois. Está-se bem, então vá. Ok. Tens 45 anos, mais alguma informação relevante? Não, eu disse-lhe lindamente que. Pera, não, deixa-me confirmar. Vamos fazer isto bem. Ele está a dizer olá, princesa. E ah, pois ele chama princesa. Oi, blá blá blá, que idade é que tens? 45. Não, foi só isso. Que idade é que tens? Yeah, é só. Vai. É tua Ok, deixa. estou a dizer. Estou a perguntar se ele quer fazer uma chamada. Tinha enviado logo o convite, mas pronto. Ok. Só espero a resposta dele. Disse: pode ser, baby. Ui, baby. Chama-lhe fofinho já agora, quando tiverem a chamada. Ele tem 24, tu tens 45. Tenho câmera. Então tens microfone. Não há, não se ouve o gajo. Não tens microfone. O gajo desligou a chamada, filho da mãe. Ei! Mas o gajo não estava a falar, o gajo estava a escrever por texto, a perguntar se eu tinha câmara e não dizia nada. E desligou, depois desligou. Oh, pá. Grande é cabrão. Fogo. Olha, está um gajo a fazer-me um coração. Luna aplicada, sua linda. Mas quem é este gajo? Luna aplicada, me ajude, por favor. Preciso dar uns beijos. Tem Skype? Ah, o gajo, este gajo não diz que não tem microfone. Pronto. Ah, foda-se, eu penso se ele tem Skype. Se não tem microfone, para que é que ele quer? Olha, Miguel Fone, estás de fio dental agora? Ah, está com Uau. coisa pergunta? Olha o gajo. Olha, ele estava a dizer: micro Ah. não, linda, mas adoraria ouvir a doçura da tua voz. Ai, que corno! Que corno! Deve ser 100% virgem. Oh, coitado. Ou será que ele é o troll aqui? Se calhar é. Não, não sei. Não sei. Talvez. Ah, é mesmo pena não ter microfone, porque isto ia correr muito bem. Ya! Ah, pá, estou desiludido. Yeah! Foda-se. Cena. Espera aí, vou tentar habitar este gajo. Olha, gajo, estás dental agora? E eu? Sim, e tu? Ai, ai. Pá, não sei, Chopa. Quê? Chopa está a perguntar se vai haver bait. Olha o gajo! Renato José Urso! Oh. Com 2 dias, o gajo é brasileiro. Bem, está tudo fodido agora. O gajo é brasileiro e isto vai ser demasiado engraçado. Até escrevi em caps lock e tudo sem querer. Ok, adiciona o gajo. Renato com 2 T's. Peraí, estou vendo que se adiciona. Adicionar, ok. Renato com dois T's, dizes tu. Peraí que eu vou escrever aqui. Renato José Urso. Ok. Urso. Ok. A localização dele no Skype aparece Zimbábue. É possível que seja, ele parece ser. O outro gajo continua Parece a dizer. ser amigo. Eu dei-lhe o contacto. Sandra Dias 849. Ok, eu enviei o pedido. Olha, no canal dizem merda como vocês deportados. Discriminação! What the fuck? Olha, e diz também, criminosos devem ser presos. Acho bem, é uma ideia nova, recente, mas prender criminosos. Ok, o Renato aceitou. Disseste-lhe alguma coisa relevante que eu devo saber? Peraí. Não, ele disse-me só, preciso dar uns beijos e eu tive Skype. Ok. Portanto, com este caso vai ser fácil, vais partir do zero. Este é o outro, caraças. O que não tem microfone. Estou a rejeitar. Vou perguntar. Pergunta-lhe se ele ainda quer dar uns beijos. E onde é que ele dava? Ok. Estava a perguntar se quer falar por vídeo. Espera aí. Diz que agora não. Quero só tipo conhecê-lo melhor um bocadinho. Primeiro. Olá, Renato? Estás-me a ouvir? Fala comigo, Renato. Vamos falar. Oi, Oi. tá me ouvindo? Tudo bem, Renato? Sim, estou ouvindo. Renato, que idade é que tens? Oh, Renato? Sandra? Sim, estou aqui. Renato, não falas comigo? Onde é que está o meu docinho brasileiro? Renato, estás-me a ouvir? Estás a falar com quem? Estou a ouvir o teu teclado. A falar com outras porcas. Fala comigo, Renato. Eu não vou ligar a câmara já, Renato. Fala comigo por voz. Eu estou em casa, Renato. Então, vamos os dois deixar as câmaras desligadas para já, Renato. Fala comigo por voz. Eu preciso de ouvir primeiro a tua voz. Gosto de ouvir o teu sotaque. Ah, Renato, isso está muito barulhento. Sandra? Sim, estou aqui. Licia-me com esse sotaque, Renato. Renato! É lá! Isso faz muito barulho. Renato! O teu computador sub-humano faz muito barulho. Renato, estás-me a ouvir? Oi, tudo bem? Estou aqui, Renato. faz muito barulho. Renato, você tem que usar fones. Isto faz feedback. Estás a ouvir? Porque és um brasileiro burro, não é desconto, isto faz feedback. Não, não, meu som não está bem. Deixa a gente habitar outro gajo. Ele estava a Renato. Dizer. É pá, puta que pariu, sou brasileiro, sou humano, não sei como deve ser. Foda-se, tens que usar fontes, não, não está para te beitar, ouviste? Mais feedback. Diz-me ter batido uma grande punheta. E agora não recebes nada, ouviste? Te foder. Pronto, já o despachei. O canadinho estava a dizer oi, que idade tens? Eu, oi, e o gajo, Aluna, és aplicada onde? Não vejo nada porque eu não estava a responder ao gajo. E eu assim, desculpa, estava a lavar-me por baixo. Porra. Você é viado? Sandra Gay. Ai, tu é que tiveste a sorte toda. Fechei, ele soltou-se. Não, este gajo estava só a receber feedback do lado dele, a ouvir-me a mim mesmo. Ai, ele olha a falar comigo, você é gay, é? Gay. Ah, que cena. Peido vaginal? Quem é este utilizador? Onde? No chat da Misa. Peido vaginal. Acontece. Peido vaginal, podemos marcar um encontro. Yeah, para dar uma chapada. Pôr-te a pé na cara. Ah, que cena. Ui, tem Skype de... tudo em caps lock, logo. Para arrebentar logo o gajo. Oh, muito alfa. Sim. Pois é, dá-mo. Eu disse dá-mo já. Já me estou a rir. Ainda não aconteceu nada. Mais. Yeah, eu não consigo encontrar o André Vidal. É, também, eu tentei. É preciso, tá. Antes deles. Há muitos. Mas eles prendem pelo e-mail. Ah, mas não dá, dá para ver o e-mail? Onde é que dá para ver o e-mail? Olha, o gajo deu! Nuno Moreira, 1979. Como é que não? As pessoas estão muito desesperadas na internet. Ou então são muito inocentes. Ainda não conhecem. Como é que é possível? Eu estou incrédula. Estão a dizer isso? Ah! Oh, cabrão! Que anda cabrão! Olha, mas okay. O Diego veio falar comigo. O Diego não se importou de eu ser gay. Veio logo falar comigo. Oi, tudo bem? É. Tudo bem? E o Nuno Porto continua a não se importar, perguntou: encontraste? Portanto, ele não tem qualquer tipo de problema em eu ser um homem. Então isso promete. Olha, aquele gajo, o arquiteto, voltou a meter conversa. Voltou a Sério? dizer olá e a. Não sei o que é que se passa aqui. Acho que ele se está a cagar com o pai da Sandra vem atrás dele. Ele acha que vale a pena. Parece que sim. É pá, depois daquela chamada é normal, não é? Ele agora quer casar. O outro Renato ainda me está chamando. Coisa feia em fingir de mulher, sua bicha safada. Adicionaste o Nuno Moreira? Estou a adicionar. Não, O namorar. gajo agora tem o orgulho ferido, é lixado. Ele devia estar com a pila na mão e de repente é um homem. Complicado. Não, namorar. Há dois nomes, namorar. Ok, vou adicionar. Bem, assim, o Nuno Porto escolheu como default a foto de um gajo preto. Portanto, Uau. eu não sei o que é que vai sair daí. Que é que tem que ser a fazer de gaja? Porque a minha chamada durou tipo 20 minutos, por isso agora tens que Ok. compensar. Chopa, amanhã és tu. Acho que vais fazer de gaja. Amanhã não podes, é tudo Ah, depois da estás a manhã, cortar. sábado. É isto, só sábado. Então pode ser, no sábado. O Nuno Moreira não está a responder ao pedido de amizade. Eu vou lhe dizer para aceitar. Senão eu entro com outro nick qualquer. Os gajos caem nisto na boa. Pois. Um bocado triste. Aliás, eu vou já no outro browser que é para entrar já com outro nick. Ao caso de não dar, poupo logo tempo. Bananas. Banana da Madeira. Olha, o Nuno já me está a falar. É um parente, Ui. já. Eu já sabia. Eu vi logo. Olá, gostoso. Ui. BBC, aqui vamos nós. Ok, o gajo quer chamada. Vamos ver O se isto corre quê? bem. Quer chamada? Ok. Ui, vamos lá então. Eu gajo tem o número de telemóvel associado ao Skype. Ui! Eu vou pôr só aqui no chat do Mumble para ficar para referência futura. Mete já aí 1, antes que o gajo 17, bloqueie. Mais tarde. Se necessário. 47. Ok, está aí. Então, vou fazer a chamada Skype. Ok. Oi? Não, não. Olá, Nuno. Não, agora não podes ver. Fala só comigo, por favor. Podemos falar um bocadinho? Fala comigo, quero ouvir a tua doce voz. Fala um bocadinho depois e depois lembra. Preciso me sentir confortável, por favor. Não, não. Não, não falas comigo. Sim, sou tímida. Porquê que não falas comigo por voz? Porquê é que não podes, Nuno? Estás a sentir a rejeição? Estás a ver o que é ser uma rapariga com voz feia? Não faz mal que tenhas aí o teu irmão ao lado. Podes chamá-lo. Não, eu não me sinto à vontade. É mostrar já. Gostaria de ouvir a tua voz. Mas se ele tiver um ao lado, como é que ele quer a webcam? What the fuck? Então, olha lá, Nuno. Tu estás assim, tronco nu, ao lado do teu irmão? O gajo desligou a chamada. Ele aparecia na webcam e estava todo tronco nu e o caraças. Ei, hey, era Yeah. bom. Não, o gajo não era preto, afinal, vê lá. Por cima, nem sequer tem BBC. Yeah. Desilusão, eles mentem tanto na internet. Epá. O gajo está a dizer, o gajo primeiro está a dizer, ah, porque não te mostras, não sei o quê, agora que a chamada já foi, o gajo está a dizer, é gajo. É pá, eu pensei que estava a ser-me Fogo. bem. Que merda. Que pena o outro gajo, o gato simpático, o gato fofo, whatever, não ter o mic. Não, é assim, nós temos que apanhar um gajo inexperiente e virgem. Que é para o enganar. Olha assim, o gajo o nick. Foi chopa. És virgem. Não. És simpático. Ao chá Portugal com o nick simpático. Falar com a aluna aplicada. Eu não sei. Isso é um pouco arriscado. Foi tudo ela. Sim. O que é que você está a dizer, minha filha? Olha, eu estou cá de si, ouviu? Eu estou cá de si. Tive que entrar na personagem, Henrique. A minha filha, a honra da minha filha. Tem que filhas, pá. O que é que você está a dizer, minha filha? Olha, eu estou cá de si, ouviu? Eu estou cá de si. Ih, chopa. Pois, eu não tinha como saber isso, mas seria interessante eu poder pegar nisso. Eu é que sou o paizinho dela. Mesmo super inapropriado. Sim, ouviu? Eu tô. Mas olha lá, Rick, tu mandaste dois links. Eu só tenho aqui Eram um. iguais. Não, ele repetiu o link. Então manda outro fecheiro, são dois fecheiros. Não, ele juntou, colou, estão separados Opa! sim, senhor. Ok. Já percebi. Pronto, está tudo esclarecido. Ok. Faz bem, Rico, faz bem. Só não estava a perceber. Estou? Olá! Estou a ouvir o chamado. O gajo é literalmente um retardado! O gajo foi um do Bruno, porquê? Ah, porque ele estava a dizer o gajo é literalmente retardado. O Quark. De repente fica o silêncio. Estão todos a ouvir as gravações? Exatamente. Ah, ok. Yeah, eu também estava aí de repente. Epá, mas espera, o Mumble. Estou a ouvir a parte do... Então, e tens calor, hein? Ai, ai. Vocês vão em que parte? Ai, eu fui ver a minha chamada outra vez. Os meus efeitos sonoros a procurar coisas do teclado. Yeah, foi bem bom. Foi bem épico.